sou Vidal, moro em Brasília há 5 anos. Marinete Lima Oliveira. Tenho 35 anos no Brasil. Chico Manga. Eu tenho 34 anos. Trabalho lavador de carro. Meu pai já morreu já faz 20 anos. Trabalho na rua com papelão. O carroção ali, carroça lá. Cavalo e tudo. Porque eu trabalho na feira, né? Ela não tem ônibus pra mim vir 4 horas, né? Mas tem que dormir na feira, né? Péssima situação pra gente. Péssima, né? Ah, periferia é isso daí. Correria também, né, irmão? A primeira coisa que eu penso é sair na rua pra trabalhar. É isso mesmo, desse jeito, né? Porque trabalhador tem valor. Tem valor. Agora, bandido, sei lá, bandido é bandido, né? Trabalhador é trabalhador, né? Ali, aí nós vamos levando a vida. Eu penso em ir embora daqui, é isso. Eu quero ir pro Mato Grosso, trabalhar, quero lutar, é caçada, é mandioca, é peixe frito. Dá pra produzir, tá? Tenho 10 anos aqui, certo? Tem 10 anos, essa correria, eu dormi no chão, ganhar um pão pra levar o dinheiro pra casa, deixar faltar da tua família, né? Correria. Eu sonho me formar e tornar uma pessoa, né? Uma pessoa qualquer. Do jeito que Deus quer, né, meu filho? Eu penso que vai piorando cada dia que se passa. Ganhar um pão, né? Pra parar o serviço, né? E viver como qualquer um cidadão precisa viver. Só Deus sabe. A gente pensou, na hora de votar, eles cortam tudo da gente, né? Depois de dar os votos, vim pronto. Tipo assim, os engravatados, quem manda, né? No lugar aqui, no Distrito Federal. Serviço tá difícil, né? Tu não fala, serviço tá fácil, fácil nada, só fala. O serviço tá difícil, cada dia o serviço tá sendo difícil, né? Ah, o rico não liga pra ninguém, não, o rico tudo aí, não tem um que diga assim, ai, quer levar uma coisa lá pra casa, agora não, ninguém liga não, meu filho, ninguém. A miséria tá em todo lugar, não é? Eles contam lá que o Brasil não tinha miséria. Lula tá falando, não tem nada contra o Lula não, tá? Não tem nada contra o Lula não. Tá mais ou menos, né? Não vou julgar ele não. Tem esperança. Todo mundo, meu irmão, aqui quem controla o povo, o rico é quem comanda os pobres. No meio da política é onde está o crime organizado. Vocês falam que o crime organizado está na favela, mas não. Vai na política. Um dia fica bom, Deus quiser, né, irmão? É devagarzinho, subindo, escadinha, né? Calma, né? Essa é uma canção que lhe mostra, no meio da música, as coisas que acontecem no nosso país. Fala pro Benito, eu não vou sair daqui, vou comprar uma barraca, montar a barraca aí e ficar. Tem uma Sabrina de 7 e um filho de 9. Essa hora tá filmando pro colégio, né? A mãe dele faz um cafezinho, arrumando um lanche pra ir pro colégio nessa hora, né? Porque meu pai era maquinista de trem, tinha lá em Garacê, era 8 filhos, mas toda vida trabalhou, todo mundo. Me formar isso alguém um dia. Correria, né? Isso aqui, nós estamos saindo daqui por causa do Ricão que tem ali, ó. Uma loja de esquina, tá do Renato, né? A vida é uma coisa que traz coisas boas e coisas ruins. É, mas eu não vou sair daqui, não. A vida é ruim, mas a vida, por ruim que seja, é melhor do que morrer. Deus é... ajuda a gente, né? Sempre tem lembrar dele. Eu confio em Deus. Confio em Deus. Ou a doença, ou precisando, sempre tem Deus pro coração. Nunca pode largar ele. Ah, eu não acho mais nada, eu não acredito mais nada. Só em Deus, só em Deus. Não é? Paz. Para todos. Eu gosto da paz. Gosto da paz, não brinco com ninguém. Nada faz paz, quem faz é você. Não é?